aventureiro, cheio de agruras da vida. Quero contar as feridas, sorrisos de dor. Sua alegria é um disfarce para esconder sofrimento, mas no fundo do peito eis um sofredor. Você é contagiante naquela roda de amigos, quando caçoa de padres aos outros sorrir. Mas não se encara no espelho, vive fugindo de si. É que está no labirinto e não pode sair. Você se cala, maior é seu grito. Silêncio aflito. Quanto mais você se cala, maior é seu grito. Quanto mais você se cala, maior é seu grito. De todos, esta dor que tu carregas, mas Jesus Cristo contempla o teu coração. A se abrir teu peito pra desabafar com ele, como iria sentir a transformação? Larga esse preconceito, ser cristão é glorioso, mas tu preferes fingir ser feliz sem poder. Vazio na alma, hoje Deus quer preencher. Sai desse abafo de quem não consegue viver. Silêncio aflito. Quanto mais você se cala, maior é seu grito. Silêncio aflito. Quanto mais você se cala, maior é seu grito.